Pai, nós estamos sedentos na Tua Palavra, que estamos aqui porque Te amamos e queremos aprender mais de Ti. Usa Teu Filho nessa noite, para que fale o nosso coração, aquilo que está no Teu coração, Deus. Obrigado pela vida do Max, por estar aqui, disposto a ser usado por Ti. Pai, nós abençoamos a vida dele. Pedimos que o Senhor possa renová-lo nessa hora da viagem, que ele possa ter um instrumento poderoso para ser usado por Ti aqui agora, Pai. Nós estamos prontos para receber a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite, graça e paz, galera. Tudo bem? Que bom reencontrá-los aqui. Estou muito feliz. Eu estive aqui há algum tempo atrás, ministrando uma mensagem. Alguém se lembra sobre o que eu falei? Muito obrigado pela oportunidade, muito bom estar aqui. A Lagoinha Niterói não é uma igreja diferente. É uma igreja que faz a diferença. Eu aprendi a amar vocês de uma maneira muito especial. E sempre que acompanho nas redes sociais, eu faço questão de orar e pedir a Deus para que continue mantendo vocês esse crescimento maravilhoso. Deus abençoe o pastor Gisel, que veio comigo mesmo, pelo canal de Deus. Está aí, Deus abençoe. Marita, pastor, obrigado, Deus abençoe. Irmão do nosso amigo, Eliana. Deixa eu fazer uma pergunta. O Marquinhos de Adenso está aí? Está por aqui? Está lá atrás? Você conseguiu entrar? Ô Marquinhos. São meus amigos aqui de Niterói, convidei eles para estarem aqui. Estão de fora, mas estão aqui, tá bom. Deus abençoe. Tá certo. Deus abençoe. Muito obrigado. Abra sua Bíblia, 1 Samuel. Se você não quiser abrir, vai aparecer no telão. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Vamos ler até. Do verso 9 ao 19. Vamos lá. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: se tu deres atenção à humilhação de teu servo, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sua mulher atribulada, angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu o seu rosto, já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou. Quando aqui tem um sonho? Vou falar sobre isso hoje. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver uma vida sem sonhos, sem projetos. Até porque quem não sabe aonde vai, provavelmente chegará em lugares errados. A minha geração desistiu de sonhar. Por inúmeras razões, muitas pessoas já não sonham mais. Eu conheço uma galera que diz, pastor, vamos sonhar, porque sonhar não paga. Quem diz que sonhar não tem preço, é porque nunca sonhou. Quanto maior for o seu sonho, maior será o preço que você terá que provar por pagar. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Sonhar custa caro. Eu costumo dizer que você percebe que envelheceu quando suas lembranças são maiores que seus sonhos. Você percebe que envelheceu quando suas lembranças são maiores que seus sonhos. O pior desastre da vida é morrer na juventude e ser enterrado na velhice. Algumas pessoas deixam de sonhar por causa das perdas. E aí eu tenho uma palavra de Deus para você. Não se perca com as perdas. Tem gente aqui dentro. Você perdeu algo ou perdeu alguém. Você está vivo, mas a sua alma morreu aquele dia. Tem uma palavra de Deus na minha boca. Deus não te autorizou a desistir do que Ele não desistiu. Deus não ordenou e não aceita você ficar à beira do caminho, nem prostrado. Deus não aceita você colocar um ponto final, porque não é você quem escreve. Ele é o autor da vida e Ele está dizendo, sonhe grande, porque o seu Deus é grande. Ana tinha um sonho. E esse sonho fazia com que ela orasse com um propósito. O sonho de Ana fazia com que ela tivesse um objetivo na sua vida. O sonho de Ana alimentava a sua alma. Ela sonhava em ser mãe como toda qualquer mulher hebreia. Só que ela tem um problema grave. O problema dela é gravíssimo para a sua época. Ela é estéril. O fato de ser estéril hoje já gera uma crise na autoestima de qualquer mulher. Eu queria que você imaginasse uma mulher séculos antes de Jesus, que não tem nenhum recurso e que sequer pode, com força própria ou com dinheiro, resolver o seu problema. Ela precisa de Deus. Ela sonha em ser mãe e ela quer ser mãe de um varão, provavelmente na expectativa de que poderia ser a mãe do Messias de Israel. Toda mulher tem dois sonhos. Qual o primeiro sonho de toda mulher? Casar. Aí casa, passa a vida inteira reclamando do marido. Pra que casou o troço? Era verdade. Depois você conhece. Senhor, recebe ele na mesma alegria que a minha festa dele aqui. Sim, pode levar, vai. Porque se eu for matar, eu mato essa mistéria. Toda mulher sonha. Primeiro sonho de toda mulher, casar. O segundo, natural, qual é? Ser mãe. Algumas, em raras exceções, né? É bacana, quero casar, isso é dor de cotovelo. Lógico que é. É lógico que é. Então, nós vamos orar, porque eu sei que aqui tem algumas moças que fazem parte da equipe do Amém. Associação das Moças Encalhadas Mesmo. Amém. Você vai sair dessa. E aqui já tem até presidente. Agora, é natural não só querer casar, mas ser mãe. Raríssimas exceções, mas normalmente a mulher quer ser mãe. Agora, Ana tem um problema muito sério. Ela, como toda mulher hebreia, quer ser a mãe do Messias. Agora, além de ser estéril, ela tem um outro grave problema. A lei de Moisés tinha 613 preceitos. Interessante que o Código de Hammurabi, um dos incisos do Código de Hammurabi, ensinava o seguinte, precede a lei de Moisés, bem antes. Dizia o seguinte, quem já estudou direito aqui conhece o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi dizia o seguinte, se o cara casou com a mulher, ela não pode ter filhos, ele dá um tempinho e espera. Se ela não puder gerar, ele está autorizado a casar com outra mulher para que ele deixe posteridade, para que ele tenha genealogia, para que ele tenha história, para que não morra o nome dele na história. É por isso que você vê na Bíblia alguns homens com duas mulheres. O fato é que não era um desejo do coração de Deus, mas era o inciso do Código de Hammurabi que veio para os preceitos de Moisés. E aqui a Bíblia diz que Elcana casa-se com Ana, espera um ano, espera dois, espera três, de nada. Ele adquire outra esposa por nome Penina. Presta atenção. Além de Ana não poder gerar, ela tem uma mulher dentro de casa que gera. Eu sei que você já passou por isso. Sabe quando todo mundo à sua volta já foi, tu está aí parado? Sabe quando todo mundo já gerou e você ainda continua estéril? Sabe quando todo mundo já passou e você ainda não? Sabe quando todo mundo já cresceu e você ainda não? Isso fere a alma de qualquer ser humano. Por mais que você não fique com inveja, ou por mais que você não crie uma ira na sua alma, mas lá no fundo tem gente que entrou aqui e disse: Deus, por quê? E a pergunta que não quer calar é: até quando? Por que Deus atrasa alguns projetos? Por que Deus atrasa alguns sonhos? Por que Deus demora tanto? O tempo de Deus é diferente do nosso, e isso fere nosso coração. A Bíblia diz que Ana tem agora dentro de casa uma concorrente. Gente, quem é que não tem problema em casa? Todo mundo tem, não é verdade? Se você entrou aqui, não, pastor, não tem problema na minha família. Eu queria que você levantasse a mão e manifestasse. Eu vou orar, CT. Está normal, não deixa você aqui com inveja, não. Você tem que ter uma confusãozinha em casa, nem que seja pequenininha, pelo menos um pouquinho. Família é uma união de pecadores. Um dia você vai ter algum Cristo, porque está cheio de pecadores dentro da sua casa. Ana agora tem Penina. E graças a Deus por Penina, porque a Bíblia diz que Elcana amava tanto Ana que lhe dava porção dobrada. Ana é uma mulher amada, ela tem alimento, ela tem casa, ela tem tudo que uma mulher sonha e deseja. Agora ela não tem filhos. Se não houvesse Penina, ela estava a como? Está entendendo porque tem tanta gente chata perto de você? Deus não levanta Golias para matar Davi. Quando Deus levanta Golias, é para tirar o baixinho do anonimato. Ninguém conhece ele, agora vai conhecer. Quando Deus levanta Golias, não é para matar Davi, é para honrar Davi. Quando Deus levanta Golias, não é para matar Davi, é para mostrar para aquele exército que o baixinho tem promessa, ungido rei, e está cheio de força. O seu gigante vai estar aí na sua frente, e é ele quem vai honrar o nome do seu Deus. O que eu vou dizer? Penina é necessário. Para tudo, Jacó tem um Labão. Na verdade, é Penina quem vai forjar você, cutucar em você, tirar você. Fala, anda, bora! Porque tem gente que só não morre de preguiça, que tem preguiça de morrer. Deus, às vezes, usa uma Penina para ver se a gente sai do lugar, para ver se a gente acha. Algumas atitudes, presta atenção que eu tenho um testemunho final que vai marcar você. Algumas atitudes de Ana que mexem comigo. Primeiro, Ana não se conformou. Ana o quê? Ela tem Penina. Não tem jeito de se conformar. A minha geração se conforma facilmente. Penina incomoda Ana, por isso que ela não para. Porque Ana poderia olhar para surro e falar: gente, na minha casa tem gente que produz, mas aqui do lado, olha, aqui tem mulher estéril, ali tem mulher estéril, também tem mulher estéril. Presta gente assim. Oh, dia. Oh, é. Nasci assim, Gabriela. Nasci assim, acabou. Pare de se fazer de vítima. A primeira atitude para quem quer sair do fundo do poço é parar de cavar. Seu Deus não te fez para chegar no fundo de um buraco. Ele te fez para gerar, para sonhar grande, para os olhos, não se conforme. A gente diz: não nos conformemos! O conformismo é tão danoso quanto a incredulidade. Quem se conforma, para no tempo, estagna perto da Deus do novo milagre. Não se conforme com o que Deus não planejou. Não é normal que o cônjuge ser amante. Não é normal viver doente. Não é normal viver desempregado. Não é normal meu namoro dar errado. Não é normal ser traído todas as vezes. Não é normal. Deus não levantou Golias para você. É para te sacudir e te fazer vencer. Cheguei lá em casa, minha mulher estava nervosa. Minha mulher disse: Tonezinho, mulher baixinha não pode ficar nervosa. Pastor é pequeno. Óbvio. É, pastor. Vou dar uma dica para você que é casado. Se você chegar na sua casa e sua mulher tiver em posição de chifre, entra orando. Senhor, repreende a demora do outro. Todo inimigo cai por terra agora. Corta o laço, quebra a lança. Agora, se ela tiver em posição de bullying, volta pro serviço. Cheguei em casa, minha mulher estava postando xícara e batendo o pezinho. E o meu filho embaixo da mesa, mirando. Não! Ela vem comer. Vou não. Vem comer, vou não. Ele falou assim, gatinho, não conto, só bebe leite. Eu falei, esse treino vai prestar, vai faltar pra mim. Aí eu fui pro quarto, de repente eu vi ela partir pro quintal, com o chinelinho. Aí ela trouxe uma varinha de amor. Você já viu vara de amor? Hoje tem a lei da palmada, não vou bater, né? Passei minha vida apanhando, agora você vai me bater no bote. O inimigo usou alguém no dia. Agora que eu ia me vingar no bote. Ela trouxe a varinha de amora, colocou em cima da mesa e falou para assim, olha a vara! Ele subiu na cadeira e falou, gatinho, vai comer tudo. Está entendendo por que Deus está permitindo algumas coisas na sua vida? Às vezes Deus não muda as circunstâncias, porque está usando as circunstâncias para mudar você. Presta atenção no que eu vou dizer. Senhoras e senhores, Deus não é teólogo, Deus é pedagogo. Tudo que Ele permite é porque tem lições para te ensinar. Lá na escola você estuda as lições e faz a prova. Com Deus é diferente, Ele te põe na prova para você aprender as lições. Se Ele te bater, não é para te matar não. Deus prefere te ferir do que te perder. Então, filho, pare de se conformar, levante a cabeça, olhe para o alvo. Sonhe grande, porque o seu Deus é grande. Ana não se conformou. Segunda coisa que eu aprendo com ela. Ana não desistiu. Ana o quê? Você conhece alguém que já começou a ler um livro e parou? Você conhece alguém que já começou a academia e parou? A gente começa a academia? Antes do modelozinho, tá viu? Bonitinho, viu? Aquela calcinha colada, você nem respira. Sabe? Imagina, bonitinho, que delícia. Com dois meses você tá odiando o cara da academia. Você não quer nem ver ninguém, você quer morrer. O problema do homem não é começar. Todos os homens da Bíblia, está escrito. Deus olhava para ele e disse, porta-te bem bom. Porque a gente desanima, pai. Aí eu olho para a Ana, criança, está na mulher que não me entende. Nós temos que aprender com as mulheres. Quem luta mais pelo casamento, homem ou mulher? Pelos filhos? É a mulher. O único ser capaz de lutar contra o próprio cabelo a vida inteira. Faz uma depressiva, faz uma regra assim. A minha mulher chama ela, amor, eu fiz uma definitiva. Não vou gastar mais. Meio que vem o fator. A mulher é muito ser capaz de vir com um ponto de cinta, ficar sem respirar só para perder a barriga. É o único ser capaz de chorar diante do espelho só para ver posição melhor. Só tem que aprender com as mulheres. Não existe ninguém mais perfeito do que o ser humano chamado mulher. A Bíblia diz que mulher tinha fluxo de sangue. Quantos anos? 12 anos. Ela procurou médico durante quantos anos? 12? Ela foi médico 12 anos. Homem só vai o médico carregar na maca. O homem tinha morrido. Ela ficou 12 anos. Médico, médico, médico, médico. Um dia fez um baú lá na cidade. Falou, o que está acontecendo? Alguém falou, é Jesus. Ela falou, ele é o quê? Ele cura todo mundo, deve ser médico. Ela falou, vou ler também. Primeira coisa que eu olho para a Ana, ela não desistiu de viver. Não desistiu de quê? Por isso que ele não se perca com as perdas. A vida tem perdas. A vida tem surpresas desagradáveis. E algumas ferem a nossa alma e elas estão aí para nos fazer parar. Não desista de viver. Eu olho para a Ana, eu não vejo ela deitada numa cama e estar depressiva. Eu não vejo ela deitada no chão, chorando. Quando ela vai chorar, é na igreja, na presença de Deus. Ela sabe quando chorar, como chorar, que gente chorar, aonde chorar. O segredo dela está na oração. Ela não desistiu do marido, ela não desistiu de viver. Aliás, além de viver, ela quer gerar. Segundo, ela não desistiu de Deus. Aqui no texto ela está orando. Havia uma cultura impregnada na massa, cultura hebreia. Se uma mulher não pode gerar filhos, Deus fechou a madre dela, Deus não gosta dela, há uma crise no relacionamento entre Deus e ela, e Deus esqueceu dela. Olha a oração de Deus, se algum dia o seu filho lembrar de mim. Na cabeça dela, Deus esqueceu. Ela está dizendo na oração, o Senhor esqueceu de mim, mas se algum dia eu tiver filho, eu estou aqui no mesmo lugar, estamos firmes, estamos juntos. Estou esperando o Senhor. Tem gente que só porque o milagre está demorando começa a chatear, emburrar, desiste de Deus, somos da igreja. É, Deus fez um milagre, Belém, Belém, Deus. Nunca mais eu vou nessa igreja. Ah, então Deus me prosperou? Também não dou mais oferta? Faz isso não. Quer deixar Deus apavorado lá no céu? Ele fica lá, gente, como é que eu vou pagar a conta de energia do sol? Como é que eu vou pagar o 13º dos anos? Vai se lascar com seu dinheiro, põe fogo nele. Deus não quer dinheiro, Deus quer você. Deus não quer oração, Deus quer você. Se ele não desistiu de você, você não está autorizado a desistir de Deus. Insista, persista, Deus te ama. E por último, ela não desistiu de ter uma família, de ter o quê? Uma? Ela não tem família, tem a metade. Você concorda comigo? Aí ela entendeu que Deus não faz meu milagre, Deus não entrega ali a bênção. Tudo que Deus faz é completo, é verdade. Então, querido, olha que eu acho lindo isso. O projeto dela é família, ela quer menina em casa, chorando. Ah, meu sangue, Jesus, tem força. Não é nem lembrar, mas ela quer. Ela quer a criança em casa, ela quer uma família completa. Ela tem três razões para desistir. Primeiro, Penina. A Bíblia diz o seguinte, Penina provocava Ana. A Bíblia não diz, mas aqui em acrescentarem. Acrescentarem, capítulo 829. Meu irmão falou para mim, pastor, não entende nada da mensagem. Falei, por que, irmão? Eu sou tão didático. Estou até agora no acrescentarem. Aqui em acrescentário diz que quando os filhos de Penina choravam 2 horas, 3 horas da manhã, ela não amamentava eles. Ela esperava que eles chorassem mais e mais. O choro da criança ecoava corredores adentro e alcançava o quarto de Ana. Como dói ouvir a dança do outro, o choro do outro, o sorriso do outro, o sonho do outro, quando você não saiu do lugar. Aquilo dói profundamente. Na hora de ir à igreja, Penina dizia, Ana, amiga, você me ajuda. Esquenta o leitinho do Joãozinho de Grosso, por favor. Pega a fralda descartável lá da Naninha. Você pode pegar um vestidinho da minha Joana, por favor? Já que você não tem filhos, eu tenho muito. Ela tem alguém dentro de casa dizendo, você... Ela tem alguém dentro de casa dizendo, você é um fracasso. Você é um fracasso. Como a concorrente não ajuda, a expectativa está no marido. Todo dia na hora de dormir ela chorava, o que ele dizia? Pare de chorar. Eu sou melhor do que 10. E o cara se acha. Alto em cima dele está assim. Ele nem pode brincar de pique esconde. Ele se acha. Perceba que na Bíblia não há uma oração de Ana com relação a Penina. Deus, o Senhor não matar essa miserável, eu mato. caso de Ana com Deus, ela não se preocupa com seus inimigos. Ei, muitos querem ver você bem, poucos querem ver você melhor do que eles. Ei, querido, a inveja é algo muito forte. Sabe o que eu acho interessante? Essa mulher não tem inveja de Penina. Ela não fala de Penina. Não há nenhum texto na vida ela citando essa mulher. Quem cuida de Ana é Deus e dos inimigos dela também é Deus. Aí agora o marido dela diz, para de chorar! O homem não entende porque a mulher chora. Mulher chora. Aí ela acorda e chora. O que foi? Não sei, não quero chorar. O cara fica apavorado, sem saber o que é. E Ana chora. Aí ela vai falar para o marido e ele diz, ei, ora, desiste, eu sou melhor do que 10. Quanta gente que mora conosco, vive com a gente, está junto e que não acredita em nós. A última palavra na sua vida não é de Penina, não é de Elcana, não é da sua casa, não é da sua família, não é de ninguém que você conhece. A última palavra é de Deus e Ele está dizendo, pode sonhar. Aí Ana pensa, se a Penina não me ajuda mais, não acredito, vou à igreja. Porque lá na igreja, vai ter uma palavra de Deus para mim. Aí ela vai à igreja, dobra os joelhos e começa a chorar, chorar. A Bíblia diz que o sacerdote ali estava onde? Sentado numa? Sentado numa cadeira. Gente, ele morreu nela. Todas as vezes que a Bíblia fala dele, ele está na cadeira. Quando está na cadeira, está na cama. Morreu, miserável, conformado. Ele olha para ela. A Bíblia diz que Ana não fala, só se move os seus. Você já chegou nesse estágio? Um dia eu estava nessa situação, Deus me deu uma frase. Quando não tiver palavras para orar, ajoelhe-se em silêncio. Deus ouvirá seu coração. Você não precisa de palavras para falar com Ele. Ele sabe tudo antes que você diga. Ele conhece você. Elias se levanta, não como sacerdote, mas como um tolo, como um homem ignorante, um homem carnal. Ele vai até ela, acha que ela está embriagada e diz, ei, bêbada, sai da minha igreja. Ela tem mais uma razão para chutar o balde. É hora de levantar e falar, chega. E ela se levanta e chama pelo sacerdote que está dentro do túmulo. Não, Senhor meu, me perdoe se eu fiz parecer isso. Só sou uma mulher atribulada de espírito. Nem bebido, nem vinho, nem bebida forte, nem bebido. Eu só quero um milagre. Ele disse, vai para embaixo. Porque o Deus de Israel fará o milagre que você vem buscar. Olha para mim. Ana disse, eu não. O texto que eu li começa dizendo, comeram e beberam em Siló. O texto que eu li disse, a família de Ana comeram e beberam em Siló. Agora ela disse, eu não. Quer dizer o seguinte, todo mundo bebeu e ela, por quê? Porque na oração dela ela disse, eu quero um filho varão e eu não vou passar navalha na cabeça dele, ele vai ser nazireu. Sabe o que ela está dizendo? Deus, meu ventre já está limpo, eu não bebi, estou preparada. Se o Senhor quiser, pode fazer o milagre. Assim diz o Senhor nesta noite. O que é que você precisa deixar para que o milagre aconteça? Como é que você purificará o seu ventre? Quem sabe o relacionamento sexual antes do casamento? Pare de informação! Para de mentir! Joga fora seu computador! Que ele só entra em site pornográfico! Limpe o ventre! Limpe a alma! Limpe as mãos! Limpe o coração! Porque Deus quer realizar o sonho dele na sua vida! Presta atenção! A gente desiste fácil, tem razões para isso. Thomas Edison, um dos homens mais extraordinários da história, ele fez 10 mil tentativas para acender uma lâmpada. Se fosse muita gente aqui, não tinha feito 3. 10 mil. Quando a lâmpada acendeu, ele disse: muitos dos fracassos dessa vida estão concentrados nas pessoas que desistiram, porque não sabiam que estavam tão perto da linha de chegada. Presta atenção, como é que um atleta está mais cansado? É na largada ou quando ele está chegando? É por isso que você está cansado. É por isso que tem gente que entrou aqui dizendo: Deus, eu não aguento mais. Deus, a carga está pesada. Sabe por quê? Estamos chegando. Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Para terminar a minha breve meditação, primeiro, Ana não se conformou. Segundo, Ana não desistiu. Terceiro, Ana ousou sonhar grande. Diga comigo que Ana sonhou grande. Ou sonhava grande. Aqui acrescentar, capítulo 836, diz que Ana está deitada com um marido, e ela fez como toda mulher faz. Ela quis contar o dia todo em 30 segundos. Normalmente, quando a mulher quer falar muito na cama e o cara está cansado, ele responde igual um boi. Quando o seu marido chega nessa fase, ele já não está te ouvindo mais. Está aprendendo aí. E no meio da conversa, bem na Bíblia não, estou imaginando. No meio da conversa, Elcana disse para Ana: filho, eu vou te levar em Miami. Quero não, quero filho. Não, fala o seguinte, eu te levo para a Europa. Não, quero filho. Não, eu te levo na Champs-Élysées, lá em Paris, para comprar só Louis Vuitton. Fala com Deus. Ela disse: não, eu quero um. Não tem na Bíblia não, estou imaginando. Aí Elcana fez uma pergunta: Ana, você pode ter filhos? Não. Você é estéril? Sim. Você pode ter filhos? Não. Mas se você pudesse, quantos filhos você gostaria de ter? Ana disse: 10. Pastor, se eu tirei de onde? Estou imaginando, não tem na Bíblia não. Todas as vezes que Ana chora, o que é que o marido dela diz para ela? Eu sou melhor do que 10. Ela pode ter pelo menos um, que é 10. Conhece gente que passou esse pequeno? Ah, gente, e tal mulherzinha que eu casar, a bicicletinha que eu andava, barracãozinho que eu morava, na casinha, pararei na prefeitura. Tinha uma irmã na nossa igreja que ela chorava muito na hora do culto. E aí ela ajoelhava e chorava, o pastor ajoelhou ao lado para ouvir o que ela estava orando. Ela disse: Senhor Jesus, larga de ter ruim, Jesus, me ajuda. Não é errado ter coisas pequenas. O errado é eu acreditar que Deus só pode isso. Ter Deus como pai e pensar pequeno é viver como um mendigo sentado numa montanha de ouro. Ter Deus como pai e pensar pequeno é como comprar uma Ferrari e andar a 10 km por hora. Ter Deus como pai e pensar pequeno é nunca experimentar o milagre, o tamanho do Deus que você crê, o tamanho do milagre que você recebe. Sou grande porque o seu Deus é grande. Acho interessante, tem um cara na Bíblia chamado Noé. Alguém já ouviu falar de Noé? Aqui em acrescentários, bem bonitozinho. A mulher de Noé chegou nele e falou: estou com problema. Problema não, nem se cola com os meninos. Mas por que depois, tirando nota baixa, é um problema você, Noé? Você, Noé, você é o problema dessa família. Noé, o pessoal já criou até um grupo no WhatsApp. Noé é um maluco. Noé, o pessoal postou até no Orkut. O Orkut é da época de Noé. Inclusive, tem muito jovem Orkut. Já foi muito usado, já. Muito. Aí a mulher de Noé disse para ele: meu filho, eu fui ali no salão fazer uma escova depressiva. Está todo mundo te criticando na rua, te critica na escola. Os meninos estão com vergonha, os Noé, mas por quê? Agora vai geografia bíblica. A mulher de Noé disse: Noé, a quantos quilômetros aqui de casa fica o mar? Ele respondeu: 500. 500! Noé, tem algum ribeirãozinho que pega casa? Não. Igarapé? Não. Cordim? Não. Laguim? Não. Já choveu na terra? Não. Então, para que esse barco desse tamanho quintal da minha casa, miserável? Noé disse: papai do céu pôs um sonho no meu coração, falou: vai chover. Noé, mas não. Noé, Noé, já colocaram para todo lado na rede social. Noé, até o pessoal de Niterói já está duvidando. Noé, Noé, Noé, a rua não acredita, o salão não acredita, a cidade não acredita, o país não acredita, já anunciou, o planeta não acredita. O que que ele disse? Então o planeta vai morrer. O que que eu posso fazer? Um sonho que Deus deu para mim e a última palavra é que Deus e vai chover. Levanta sua mão, deixa eu profetizar. Vai chover chuva de vento na sua família, na sua casa, na sua vida, nas suas finanças. Prepare-se, porque... Vai chover! Passa em sua mão. Tem uma semente na sua mão, sim ou não? Olha aqui. Devagar no chão, devagarzinho, devagarzinho. Passa o pé. Não é devagar, você vai arrastar. Eu dou semente. Vai nascer uma árvore, vamos de manga, por exemplo. Dessa árvore vai nascer uma manga. Uma manga. Não? Quantas? O que tem dentro dela? E se eu plantar ela? O problema é que eu olho para você e vejo uma semente. Deus olha em você e vê uma floresta. E essa floresta vai multiplicar. Enquanto o seu coração, porque essa floresta vai alcançar lugares altos. A sua família vai comer desse fruto. Os meninos vão comer desse fruto. O menino vai ter que olhar para você e dizer: puxa, que árvore frondosa. Pois é eterno que ele plantou aqui. E é ele que me faz gerar, é ele que me faz produzir. É ele que me faz prosperar. A Bíblia diz que Elcana dava porção dobrada a Ana. Se Penina que gera mais filhos, era que deveria receber porção dobrada. Só que Eucano enxerga o futuro de Ana e dá para ela mais do que Penina. Interessante, o nome Penina significa pérola. E o nome Ana significa graça. Penina é pérola. Isso significa que o valor dela está nela. Ela gera, ela é pérola, ela produz. Ana não gera nada. Mas significa graça. O valor não é dela. É Deus é quem dá valor a Ana. E no tempo certo serão rápidos. A Bíblia diz que Ana recebe uma palavra profética de Eli. Ela sai da igreja e está escrito: o seu semblante já não era mais triste. É interessante ter uma versão que diz: e o semblante de Ana já não era mais de mulher estéril. Ela saiu grávida. Passou, mas sem conhecer o marido. Samuelzinho estava aqui, ó. Sabe por que ela sorriu? O milagre, a promessa era tão forte, tão grande, que ela nem havia encontrado o marido, ela já tinha certeza do milagre na vida dela. E o que, que você vai sair daqui gerando? A salvação de alguém, a cura de uma enfermidade, a prosperidade de alguém, a salvação da sua família, aquele casamento que vai chegar no nome de Jesus, vai dar tudo certo, aquela bênção vestibular que você vai passar, o concurso que você vai passar, quem vai sair daqui gerando? Quem vai sair gerando? Por isso você, pôr de cabeça baixa e triste, vai sair por aquela porta, o seu coração alegre, ele vai formular o seu rosto, a graça de Deus estará sobre a sua vida. Nasce um tal de Samuel, diga Samuel. Sabe o que significa Samuel no hebraico? Deus ouve. Deus o quê? Oh, a Marcela não falou nada. A Bíblia diz que ela só movia o seu, mas Deus ouvia. Deus ouve. Nasce Samuel. Aí ela amamenta ele e leva ele lá na igreja. Ele estava onde? Na cadeira. Eu estou falando, tem gente que só não morre de preguiça, que tem preguiça de morrer. Ele morreu nela. Gente, nada deixa uma mulher mais preocupada, chateada e insegura do que um homem, né? Que não age, que não sabe. Não é que as mulheres querem o nosso papel. É que tem tanto homem calça frouxa, calça curta, que ela decidiu assumir o papel. Pronto. Acabou, não vou apanhar aqui. verdade, às vezes a casa está pegando fogo. A mulher entra e fala, o cara. Hã? Ah, morre, miséria. Lá vai Ana com Samuelzinho. Com quem? Com Samuel. Eli estava onde? Na casa. Aí ela veio e trouxe o Samuelzinho e falou assim, oi, Pai do Senhor, Pastor Eli, tudo bem? Você lembra o dia que eu vim aqui que o senhor falou que eu estava bêbado? Lembro. Está aqui o resultado da cachaça. Toma parte. Para o senhor ver que o senhor é o homem de Deus e profetizou, vou dar ele para o senhor. Olha, era Deus, Samuel para Eli. Eli criou Samuel. Presta atenção. Samuel foi criado na igreja, foi juiz, foi sacerdote de uma nação. Foi ele que ungiu Saul, foi ele que ungiu Davi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Samuel foi bênção para Ana? Samuel foi bênção para Ana? Lógico, foi. Samuel acabou com a confusão em casa? Acabou. Termina, pode ter 500 filhos, mas um Samuel, filho. Um milagre vale por trocentos que qualquer um tiver. Ele é Samuel, entendeu? Ele é um milagre, é o Deus que ouve. Acabou com a confusão em casa? Quer dizer, foi bênção para ela? Foi bênção para a família? Samuelzinho foi entregue na igreja. Ele foi bênção na igreja? Ele foi bênção na cidade? Ele foi bênção no país? Ela só queria um filho, gente. Gerou o maior homem da sua geração. Deixa eu dizer uma coisa, você não tem noção, você não nada, você não tem noção do que Deus vai fazer. Quem sabe você está aqui esperando apenas um Samuel, e o Eterno manda eu lhe dizer, Deus quem está usando os meus lábios, o Samuelzinho que vai nascer de você, o milagre que Deus vai fazer, vai abençoar você, sua família, sua casa, sua igreja, sua cidade, sua rua. Este país vai ouvir falar do seu milagre, e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Acredite nisso, se você acredita. Dê uma prova ao Senhor Jesus Cristo. Esses dias eu escrevi lá no Fácil. O tempo passa e nada muda. A dor aumenta e o coração sangra. Desertos intermináveis, vales profundos. Parece não haver saída, a alma está abatida. As lágrimas descem pela face, cansada de sofrer e de chorar. Deus está em silêncio? Assim diz o Senhor. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu. Acho que nessa mensagem cabe uma frase de Martin Luther King. Ele disse, você nasceu para voar, então vou lá. Se não conseguir voar, corra. Corra com todas as suas forças. Se não conseguir correr, ande. Mas se não conseguir mais andar, porque na jornada da vida tropeçou e caiu, arraste-se. Mas nunca desista do sonho de Deus. Arraste-se. Uma senhora por nome Maria me contou a história dela e eu preciso te contar. Ela nasceu numa família muito pobre, com vários irmãos, ela é a mais nova. Quando ela nasceu, a mãe dela estava tão doente que quando ela completou 3 meses, a mãe da Dona Maria morreu. O pai não tinha condições, eram 5 filhos, deu 1 para cada família, deu Dona Maria para uma tia. O padrasto judiava muito da Dona Maria, batia nela, não deixou ela estudar. Quando ela estava com 12 anos, o pai muito doente, viajou até o estado onde Dona Maria estava para fazer um tratamento, mas não conseguiu reabilitar a sua saúde e faleceu. Dona Maria conheceu o pai aos 12 anos dentro de um caixão. Não teve pai, não teve mãe, criada com famílias assim, separadas. Aí aos 12 anos ela resolveu estudar escondido do padrasto que não deixava. Morava numa fazenda a 4 quilômetros da cidade. Aí ela pegava uma lata, enchia de laranja e aí ela saía da fazenda até a cidade. As pessoas compravam de dó. Todo mundo tinha laranja em casa, cidade interior muito pequena. Aí ela comprava lata, caderno, estudava escondido e voltava para casa. 24 anos de idade, não havia se casado, não tinha namorado, ninguém naquela época, muitos anos atrás, queria se envolver com uma moça que não tinha família. Fazendo um trabalho da escola, na cadeia, ela encontrou um rapaz. E o rapaz fez uma promessa para ela. Com aquele trabalho da escola de alfabetização, o rapaz se apaixonou por ela e disse: se você namorar e casar comigo, eu saio daqui. O cara estava na cadeia, assim, você estava na cadeia, gente boa, mas é porque não é muito, entendeu? Não é muito, não é mais não. Tá, só que ele está lá, não significa nada. Ela aceitou o desafio, um ano de namoro, ele saiu. 5 anos de casados. A Bíblia diz que a mulher sábia faz o quê? Edifica. Ele era o dono do maior supermercado da cidade. Olha, quando uma mulher quer mudar a vida de um cara, nunca mais foi polícia, nunca mais foi preso, vendeu as armas que tinha, acabou com tudo e vai embora. Só que aos 5 anos de casada, ela descobriu que era como Ana. Chegou a vender um carro zero. Pagou o tratamento. Resultado: mulher estéril. Ela chorava quando viu o marido pegando outras crianças. E o mesmo sonho de Ana estava no coração da Dona Maria. Até que ela conheceu um pastor da igreja presbiteriana do Brasil, uma igreja histórica. O pastor disse: Dona Maria, quantas crianças a senhora batizou na sua igreja? Ela disse: 73. O pastor disse: a senhora é muito religiosa. Só que Deus não quer que a senhora seja religiosa. Ele quer entrar lá na sua casa. Ele quer que a senhora gere um filho. Olha o que o pastor disse: vou fazer um desafio aqui agora em nome de Deus. Se a senhora, Dona Maria, aceitar Jesus mesmo, batizar e fizer uma profissão de fé, eu prometo, olha o pastor dizendo, em nome de Deus, que daqui um ano, anota na agenda, a senhora vai gerar um filho. A senhora vai dar à luz um filho. Um ano contado na agenda, sabe o que aconteceu? Dona Maria saiu correndo para o hospital, porque a bolsa dela estourou. Ela foi dar à luz um milagre. Ela chegou no hospital, na cidade interior, muito pequena, era sábado de manhã, 5:30 da manhã, 5:30 da manhã. O médico deu injeção para aumentar as contrações. Só que ele não sabia, o peito dela é colado, não dilata, ela não pode ter parto normal. O médico viajou, numa época que não tinha celular, sem comunicação, poucas pessoas no hospital, a Dona Maria fica com o enfermeiro, com o da sogra, e aí a criança fica seca no ventre, sem líquido amniótico. Quem tem um pouquinho de saúde sabe. A criança ficou sábado, domingo, segunda. Quando foi terça-feira, o médico chegou, Dona Maria estava numa cama, ela estava com a toalha na boca, dando convulsão. A cama pulava, a criança dando parada cardíaca e respiratória. O médico correu para a sala de cirurgia, começou a gritar com todo mundo, desesperado, e aí ela disse que ainda sentiu o primeiro pique do corte. A anestesia não havia feito direito, ela retirou o bebê, o médico retirou o bebê, e aí teve que reanimar a criança. Quando a criança foi reanimada, a criança chorou. O médico respirou aliviado e disse: Dona Maria, a senhora acredita em milagre, né? A senhora acabou de dar à luz ao milagre. Sabe o que Deus disse no ouvido dela? Quem tem promessa de Deus não morre. Escuta aí. Ela chamou o pastor e falou: o que eu faço? Sei lá, o filho é da senhora, a senhora quer fazer um voto, a senhora quer apresentar ele a Deus. Ela fez um voto de Nazireu no garoto. Como Ana fez. Deixou o cabelo dele crescer, fez um voto e depois iria explicar para ele, se ele cumprir esse voto. Aos 3 anos de idade, ela fez uma festa para 150 crianças. Todas as crianças de creche nunca tinham ido numa festa. Ela fez a festa. Deu cola, presente, boneca, carrinho, fez bolo. Fez a festa, pegou o garoto, entregou na mão do pastor e disse: pastor, eu quero fazer como Ana. Eu sei que o senhor não pode criá-lo. Eu vou criá-lo, mas eu queria que o senhor apresentasse como ele apresentou. Eu quero consagrar ele a Deus, entregar ele a Deus. É aquele ato profético. A mãe cortou o cabelo do garoto, apresentou-lhe a Deus e a vida segue. Muitas coisas para poder matá-lo, muitas, muitas coisas. Cirurgias, problemas, doenças, enfermidades, crises, acidentes e tantas coisas para poder tirar a vida do garoto. Mas quando ele estava com 5 anos, e é o último trecho da história, quando ele estava com 5 anos de idade, o pai e a mãe estavam voltando de uma pescaria, de um passeio. Quando eles estavam chegando próximo da cidade de Goiás Velho, na última ponte, chegando próximo da cidade de Goiás Velho, o pai estava no carro com a mãe e um garoto atrás. E havia 5 caminhões carregados de gado. O pai tinha ultrapassado 3, faltavam 2 caminhões. O pai estava no meio do comboio. E o pai pensando: eu preciso chegar rápido por causa do trabalho, já está de madrugada, o sol vai nascer e esses caminhões atrapalhando. E aí o garoto acordou com dor de barriga. Ai, ai, minha barriga, pai, que eu não posso parar. O papai falta só dois caminhões para ultrapassar, lá na frente eu paro, o menino desesperou. O pai disse, se eu parar, eu estou no meio do comboio, tem dois caminhões na frente, três atrás, se eu parar, atrasa a minha viagem. Mas o menino não, ele não resistiu, ele gritava desesperado, o pai encostou o carro, os caminhões foram. Quando o menino agachou lá no acostamento, o pai ficou esperando e o menino começou a assobiar. O pai disse, não acredito, você não vai fazer nada. Passou. O pai catou o moleque, jogou no carro, irado, saiu fritando o pneu. Quando fez a curva, o sol havia acabado de nascer. Uma desgraça no meio da pista. Um boi que estava no pasto pulou a cerca e ficou no meio da ponte. O primeiro caminhão bateu, os outros quatro caminhões engavetaram, entraram um dentro do outro. Tinham muitos caronas, morreram todas as pessoas, morreu mais da metade do gado. Quando aquele homem para na pista, que ele vê aquela desgraça toda, gado se arrastando, gado morto, gente morta misturada com gado, aquele homem começa a tremer, porque ele viu o livramento de Deus, ele estava no meio. A mãe vem de lá, desesperada, sacode ele e diz, homem, eu não te falei, quem tem promessa de Deus não morre até Deus cumprir a promessa. Escute aí, aquele homem, sabe o que estava acontecendo na vida dele? Ele já estava desviado da igreja, tinha voltado a fumar, voltado a beber, esqueceu da promessa. Passou, o que ele fez? Correu para a casa de Deus, voltou para a casa de Deus, está firme, é presbítero da Assembleia de Deus até hoje. Dona Maria está lá, serva de Deus. Passou, e o menino? O menino sou eu, Mark Anderson. Estou aqui. Olha, porque Deus é fiel para cumprir essas promessas. Eu não tenho irmãos. Eu não tenho irmãos. Eu sou filho único. Eu sou um milagre que anda. Eu sou um milagre que prega. Eu sou a prova viva do Deus que você serve. Minha mãe é estéril até hoje. Eu não sei que gosto tem uma cerveja. Eu nunca experimentei um vinho, um chope. Não sou melhor do que ninguém. Nem digo se está certo ou se está errado. Mas minha mãe está muito feliz. Você vai sair daqui hoje, Gerardo. Bruno Suquei Tchado, sobe. O que te subi a peixe é É de que te subi a oixava e que é feio. Quem mandou você isso? Quem te autorizou? Quem disse para você que não vai dar certo? Ah, foi Penina? Foi Elcana? É a vida? Alguém da igreja que te chamou de bêbada? Você tá louco? Eu estou doido mesmo. Porque se alguém descobrir o tamanho do meu sonho, vai me chamar de louco. Mas eu sonho grande, porque eu conheço o Deus que eu sinto. Há 7 anos atrás eu tentei um suicídio. Subi na sacada de um prédio. E essa história que eu te contei me veio à mente. Se eu não posso pular, Deus não me autoriza. E eu comecei a gritar, eu sou uma promessa de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Eu gritava lá da sacada, eu sou um milagre de Deus. E eu fui descendo. E eu fui voltando, me senti abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Eu era para estar morto, estou na lagoinha de Nicolás. Ah, se você soubesse o que Deus quer fazer. Abraço alguém que está perto de você. Comece a orar por essa pessoa. Olha o Espírito de Deus. Oh, man.